Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Brasil vive uma crise de liderança. Aliás, onde é que não existe uma crise de liderança, hein? Onde estão as fábricas de líderes das quais podemos retirar material humano para nos conduzir para o futuro, hein? Tem gente que não gosta desse papo. Acha que o povo não precisa de líderes. Pois eu acho que precisa e muito. E é sobre isso que vamos falar hoje. Para começar, uma frase de um anônimo. O problema em ser um líder hoje em dia é que você não pode ter certeza se as pessoas estão te seguindo ou te perseguindo. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Em minhas andanças pelos Estados Unidos, eu conheci um conceito interessante, a fábrica de líderes. Meu interlocutor contou que algumas organizações investigavam junto às escolas, clubes e outras entidades, os jovens com potencial para serem líderes. Identificados, eles eram convidados a participar de um processo educacional diferenciado, uma espécie de fábrica de líderes, de onde sairiam os homens e mulheres que dirigiriam as grandes organizações dos Estados Unidos. Eu achei o máximo. Talvez haja alguma iniciativa parecida no Brasil, mas eu não consegui lembrar. Em nosso carnavalesco país tropical, mal conseguimos educar nossos jovens, quanto mais manter um sofisticado sistema de captura e desenvolvimento dos que têm potencial de liderança. Aqui é na base do se Deus quiser, se eu tiver sorte, se o meu padrinho for forte, se o papai deixar para mim. E esse comportamento piorou muito, especialmente depois que um viés ideológico e comercial tomou conta das instituições. No Brasil do pobrismo, quem se atreve a anunciar um sistema que estimulará a elite pensante é capaz de ser apedrejado em praça pública. Mesmo que não seja a elite endinheirada, o fato de ser elite já desabona qualquer vivente. A luz pra acender minha alma, a cura da dor num lampejo, todo perdão que me salva, olhos pra quando eu não vejo. Se eu me sinto sozinho, ele vem em segredo e me faz passarinho, pra que eu não mais tenha medo. Deus manda, na hora que mais se precisa. Deus manda, na hora que mais se precisa. Deus manda, na hora que mais se precisa. Deus manda, na hora que mais se precisa. A luz pra acender minha alma, a cura da dor num lampejo, todo o perdão que me salva, olhos pra quando não vejo. Se eu me sinto sozinho, ele vem em segredo e me faz passarinho, pra que eu não mais tenha medo. Deus manda, na hora que mais se precisa. Deus manda, na hora que mais se precisa. Que tal, hein? Você tá ouvindo Deus Manda, de Nelson Rufino, Giga de Ogum e Jorge Aragão. Aqui, com dois Jorges, o Aragão e o Versilo. O samba é uma delícia e bem de acordo com o espírito brasileiro. Foi na vontade de ver a mão divina tocar. Tormento, sofrimento, estancar. É que me mudar meu querer, a fé não mais vacilar. E descobri o bem que tem recomeçar. Deus manda. Então, mas o Brasil onde Deus manda quando a gente mais precisa também é o país das surpresas. Estive em Lençóis Paulista, cidade do interior de São Paulo, para fazer uma palestra a convite do Grupo Luat. Um conglomerado industrial, nascido do espírito empreendedor de cinco irmãos, que no início dos anos 50 começaram um negócio que hoje atua na área de lubrificantes, química, celulose e fibras especiais. Participei do 6º Congresso Juvenil, parte de um projeto da Luarte chamado Formação de Líderes, que estimula o desenvolvimento da cidadania, a consciência crítica e a transformação social da comunidade. Minha palestra Brasileiros Pocotó foi apresentada numa manhã fria de domingo para uma plateia de cerca de 280 jovens com idades entre 14 e 19 anos. Foi uma delícia. Curioso para saber mais sobre o evento, eu fui apresentado à criadora do projeto, Sarah Hughes, esposa do atual presidente do grupo. Sarah é estadunidense e veio para o Brasil cerca de 13 anos atrás, acompanhando o marido brasileiro. Em 2001, então diretora da Luarte, ela recebeu um pedido de patrocínio para um evento dirigido aos jovens e ficou espantada ao descobrir que nenhum jovem fazia parte da organização, só adultos. E é ela quem conta. Na minha juventude nos Estados Unidos, eu era estimulada a criar, organizar e participar ativamente dos eventos para jovens. E descobri que por aqui isso não existia. Nasceu assim o sonho do projeto Formação de Líderes. Após a palestra em Lençóis Paulista, cruzei com vários grupos formados com jovens, todos com um monitor voluntário. Cada grupo discutia um tema relacionado à palestra. No final da tarde, apresentariam suas conclusões. Seriam 2 dias de discussões sobre a realidade brasileira, algo que raramente os jovens de Lençóis Paulista ou de qualquer outra cidade brasileira têm a possibilidade de fazer. Um projeto sensacional, nascido do inconformismo de uma estadunidense que um dia se perguntou, se lá tem, por que aqui não? Pois é, por que não, hein? Você precisa visitar www.projetolideres.com.br para ver como é possível, com boa vontade e uma dose de inconformismo, mudar a realidade do Brasil. Thanks, Sarah! Foi preciso um pouco de sangue estrangeiro para a coisa nascer, né? E por falar nessa mistura de raças, continue ouvindo essa loucura aqui. Somos, a nadie quitamos nada, pero no permitimos que nadie nos quite nada. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Gostou, hein? Que viagem, né? Você está ouvindo o percussionista argentino Ramiro Mussotto, que está radicado no Brasil há mais de 20 anos. Em seu CD sensacional chamado Civilização e Barbárie, encontrei essa pérola chamada Guirami. Com uma mistura de capoeira com berimbau, samba reggae e eletrônico, canto de crianças indígenas e um discurso zapatista. Só podia ser por aqui, né? Olvida las fronteras, desconfía de quien mucho habla y escucha atento a quien sabio se calla. Pois é, quando eu publiquei o texto que acabo de apresentar e que se chama A Fábrica de Líderes, recebi vários e-mails de gente que citou outros programas que existem no Brasil. Mas um deles foi especial, o e-mail do Carlos Duarte, que abordou uma lembrança preciosa. Ele diz assim: Luciano, li o seu artigo sobre Fábrica de Líderes. Talvez as pessoas não conheçam ou ainda não deem o devido valor, mas eu faço parte de uma organização que completou este ano 100 anos, tanto no Brasil como mundialmente. Estou nela desde 1978, hoje tenho 47 anos e ela existe em 216 países. Cresci dentro dela. Esta organização resistiu a guerras, a países que não aprovam a democracia. Nesta organização, sou responsável por um distrito que é composto por várias outras organizações pequenas. Estou falando do movimento escoteiro. Formamos vários jovens, inclusive um dos pré-requisitos para ser astronauta é ter sido escoteiro. Chateia-me muito quando leio artigos onde se fala da formação de líderes como se tivessem descoberto a América, e este movimento não é citado. Quando as escolas dizem que descobriram o que se pode aprender fazendo, este movimento também não é mencionado. Escotismo. Esta é a maior organização de formação de líderes que eu conheço. lá, lá, lá, lá, lá, lá. Acorda, escuteiro, acorda, que o galo já cantou. Acorda, escuteiro, acorda, que o galo já cantou. Cantou, cantou, cantou, cantou, cantou. Cantou, cantou, cantou, cantou, cantou. Cocori, cori, cori, cocori, cori, co. Cocori, cori, cori, cocori, cori, co. Acorda, escuteiro, acorda, que o boi já mugiu. Acorda, escuteiro, acorda, que o boi já mugiu. Mugiu, mugiu, mugiu, mugiu, mugiu. Mugiu, mugiu, mugiu, mugiu, mugiu. Cocori, cori, cori, cocori, cori, co. Acorda, escuteiro, acorda, que a ovelha já baliu. Acorda, escuteiro, acorda, que a ovelha já baliu. Baliu, baliu, baliu, baliu, baliu. Baliu, baliu, baliu, baliu, baliu. Mê, mê, mê, mê, mê, mê, mê. Mê, mê, mê, mê, mê, mê. Cocori, cori, cori, cocori, cori, co. Acorda, escuteiro, acorda, que o gato já miou. Acorda, escuteiro, acorda, que o gato já miou. Miou, miou, miou, miou, miou. Miou, miou, miou, miou, miou. Que tal essa, hein? Você tá ouvindo o trio Iraquitã cantando Acorda Escoteiro, uma das músicas que fazem parte do movimento escoteiro, do qual eu também tenho algumas lembranças. Cocori, cori, cori, cocori, cori, cocori, cori, cori, cocori, cori, Teupa Tatumê, Karate Itapexi, Aurato Mogê, Tokino Retumi, Shui Sanakute, Mamute. Esse era o grito de guerra da patrulha Mamute, que eu aprendi durante um acampamento de escoteiros em 1969. A minha patrulha chamava-se Águia, e eu não me lembro do nosso grito, mas o grito do Mamute eu nunca esqueci. Café Brasil! Antes de escoteiro, eu fui lobinho. Fazia parte de um grupo de crianças que se reunia para desenvolver atividades sociais, pequenas aventuras e assistir aulas sobre temas ligados a valores morais. Éramos divididos em matilhas, enquanto lobinhos, cada uma composta de 5 a 7 garotos vestindo uniformes azuis, bonés, distintivos e lenços no pescoço. Meu monitor chamava-se Araken, e as reuniões aconteciam aos domingos pela manhã, no pátio de uma escola em Bauru. E havia ainda um outro grupo, só de meninas, eram as bandeirantes. O sonho de todo lobinho era virar escoteiro. Os escoteiros eram garotos mais velhos e ser lobinho era uma preparação para ascender ao grupo de elite. Eu sonhava com o dia em que vestiria aquela farda caqui, o chapéu igual ao da polícia montada do Canadá, o lenço preso por um anel de couro com a flor de lótus dourada. E eu usaria um bastão, cara. Aquilo era o máximo. E eu me lembro do dia em que fui promovido a escoteiro e recebi o lenço e o chapéu numa cerimônia cheia de protocolos. Cada distintivo, cada detalhe era conquistado após o cumprimento de uma etapa, com provas específicas. Nossa saudação era uma espécie de continência com os 3 dedos juntos, sempre alerta. A árvore da montanha, olê, lia, ô. É a árvore da montanha, olê, lia, ô. Esta árvore tinha um galho, oh que galho, belo galho. Ai, ai, ai, que amor de galho, o galho da árvore. A árvore da montanha, olê, lia, ô. A árvore da montanha, olê, lia, ô. Este galho deu um broto, oh que broto, belo broto. Ai, ai, ai, que amor de broto. O broto do galho, o galho da árvore. A árvore da montanha, olê, lia, ô. A árvore da montanha, olê, lia, ô. Você está ouvindo A Árvore da Montanha. Essa daí, a gente cantava em volta de uma fogueira e a música ia por horas a fio. Ouvindo hoje, parece de uma ingenuidade pré-histórica, mas eu lembro daqueles momentos com grande carinho. O escotismo foi uma etapa importante na minha vida. Nele, eu recebi algumas das primeiras noções de cidadania, disciplina, respeito ao semelhante. Garoto ainda, eu tinha a mente sedenta e aberta para informações. Lembro-me, repito, com muito carinho daqueles tempos. O escotismo foi a primeira ONG da história. Prepara cidadãos.

A chave da liderança bem-sucedida nos dias de hoje é a influência e não a autoridade. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.